te quero. Menina, eu te espero na beira de um sonho. A noite foi longa, a dor já foi longe, agora amanhece. E a única flor da manhã é a menina lá fora, meu talismã. Você, seu sorriso encantado, seu olhar namorado. Deixo a vida, a sorte, meu sonho em suas mãos, suas mãos, suas mãos. Seu sorriso encantado, seu olhar namorado.